deixa pra lá. Papagaio de piada, deixa pra lá. X9 da quebrada, deixa pra lá. Falador, deixa pra lá. Fecha essa matraca, deixa pra lá. Papagaio de piada, deixa pra lá. X9 da quebrada, deixa pra lá. Falador, deixa pra lá. Fecha essa matraca, te deixo falar. Fingindo escutar, quando você começa não consegue mais parar e falar mais. Que a vizinha fofoqueira só abre a boca pra dizer besteira. Responde até o quê? Ninguém te pergunta e vá reclamar. Se só levar a culpa, se esse é o começo, imagine o final. Foi pra você que fizeram falador passar mal. Falar demais não é desabafo, é abrir a cova e se jogar no buraco. Se malandro é malandro, o mané é você que no meio da gente quer se aparecer. Megafone dos homens, informante da boca, em cima do muro vai virar sopa. Se meu show é grátis, cê paga o ingresso. E ainda assim, eu te processo, te deixo em recesso, te deixo falar. Você é o melhor em se complicar. Deixa pra lá, papagaio de pirata. Deixa pra lá, X9 da quebrada. Deixa pra lá, falador. Deixa pra lá, fecha essa matraca. Deixa pra lá, papagaio de pirata. Deixa pra lá, X9 da quebrada. Deixa pra lá, falador. Deixa pra lá, fecha essa matraca. Cuidado aí com Nelson Rubens do gueto. Menino leve traz uns papos suspeitos. Forrest Gump, de qualquer rolê, fala que faz e acontece. Eu nunca vi acontecer. Sônia Abrão ficou no chinelo. Seu mundo parceiro deve ser paralelo. Fala que pega todas, que na conta tem Mossaldo, mas deve tá devendo pegando as minas do Ronaldo. Fale bem, fale mal, só não fale de mim. Cê tá ligado que eu cobro tintim por tintim. Se quiser seguir contando ficção, um dia a vida cobra, não vai ser mais eu não. Pega a grana emprestada e depois some. Quem isso negou? Por favor, vira homem. Pode falar, mas de mim fique distante. Derrubo sua máscara com verbo no alto-falante. Deixa pra lá, papagaio de pirata. Deixa pra lá, X9 da quebrada. Deixa pra lá, falador. Deixa pra lá, fecha essa matraca. Deixa pra lá, papagaio de pirata. Deixa pra lá, X9 da quebrada. Deixa pra lá, falador. Deixa pra lá, fecha essa matraca. Tem nego que cola na banca, que senta e se acomoda. E quando abre a bolsa da boca já incomoda. Falar mal, vou contar vantagem, é sua cota. Sai fora, Zé Porva, pega o beco, dedo de gesso. Segue seu rumo maluco, várias ideias furadas. Todo mundo sabe que você é o cara que gosta de falar pelos cotovelos. É malandro, 7-1 nato, macaco velho ligeiro. Pode crer, na última treta foi o primeiro a correr. Zé Buceta de merda que só ramela, piolho que deixa brecha, dá milho que fique bem claro que passa batido, mas nunca despercebido. Você comigo, eu tô sussa, cê abusa dessa fala. Cuidado pra não se tornar escravo das suas palavras. Comédia canalha, deixa pra lá, deixa falar. Deixa pra lá, papagaio de pirata. Deixa pra lá, X9 da quebrada. Deixa pra lá, falador. Deixa pra lá, fecha essa matraca. Deixa pra lá, papagaio de pirata. Deixa pra lá, X9 da quebrada. Deixa pra lá, falador. Deixa pra lá, fecha essa matraca. Deixa pra lá, papagaio de pirata. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Meu camarada, que fofoca!